Introdução Workshop número 499. 11 de novembro, Paz Mundial. Iluminação. Criando plasmas. Amando através da alma. Chegou a hora da paz, e uma grande oportunidade de disseminar a tecnologia em todo o planeta também surgiu com a reunião de embaixadores em Londres, em novembro. O símbolo da reunião foi alterado para o dia do armistício, em 11 de novembro. Foi nesse dia, há mais de 100 anos, que nossos antepassados esperavam que fosse a guerra que acabaria com todas as guerras. Agora é a nossa chance, não de ir à guerra para trazer a paz, mas de usar a força de nossa própria alma que esteve escondida de nós durante todos esses milhares de anos. É somente através da alma e do avanço da tecnologia que seremos capazes de trazer a paz para a humanidade. Todos os preparativos para a festa já foram feitos. A maior parte foi mostrar a tecnologia, convertendo energia em materiais nos últimos meses para os cientistas de elite de uma das nações mais poderosas do planeta. O apoio e a colaboração da China mudaram completamente a posição da Fundação Cash. Os americanos haviam prometido ao Sr. Cash que participariam da próxima reunião de embaixadores. Então vamos ver se eles cumprirão a promessa deles. No entanto, o Sr. Cash disse que dará aos embaixadores uma experiência em primeira mão da tecnologia que vai além da imaginação deles, para que eles possam levar uma mensagem clara aos seus líderes e nações de que chegou a hora da mudança. Um dos maiores gestos será se virmos os russos e os ucranianos sentados juntos na conferência, bem como os iranianos com os israelenses e os americanos. Isso será uma confirmação de que os campos da nova tecnologia estão se desenvolvendo a ponto de atingir a alma do homem, bem como a alma da fisicalidade do planeta. Esse é o momento de todos nós, buscadores de conhecimento, aumentarmos nossa emoção pela paz dentro de nós mesmos e nossa intenção de compartilhá-la com o resto do mundo. Os ensinamentos estão sempre apontando para o enorme poder que temos dentro de nós mesmos, e cabe a nós reconhecer isso e agir de acordo com isso. Lembre-se de que o objetivo da Conferência de Manchester na próxima semana é treinar os primeiros 25 buscadores de conhecimento para a transmutação e o voo espacial, e eles ajudarão a treinar os 200 que participarão da Conferência de Londres, que começará 5 dias antes da reunião dos embaixadores em Londres. Desses 200, 65 serão selecionados para a Conferência de Pequim em dezembro, onde esperamos que a transmutação será mostrada. O Sr. Cash pediu aos buscadores de conhecimento que participaram da Conferência de Londres que escrevessem em vários pedaços de papel seus desejos e entregassem seus desejos no papel aos embaixadores e aos buscadores de conhecimento na reunião de embaixadores em 11 de novembro. Cabe a nós entender a importância do que isso significa. Os participantes da conferência de 5 dias em Londres estarão construindo a força de campo para a paz mundial que será entregue aos líderes mundiais na reunião, por 1.800 embaixadores. Esses pequenos pedaços de papéis não são apenas pedaços de papel. Ele disse: vocês estão dando a eles uma alma. Mais uma vez, devemos entender o que está acontecendo aqui e que se alguma vez houve uma chance de mudança, isso é agora. E que devemos concentrar todo o nosso amor, força e intenção de paz a partir de agora até a reunião de 11 de novembro e fazer parte desse processo. Todo o processo de escravização da humanidade vem do fato de termos sido programados com baixa autoestima e de que não temos uma alma e não estamos conectados ao nosso Criador por meio dela. Em vez disso, construíram em nós um ego que cria egoísmo e o torna o centro do mundo. A nova tecnologia muda tudo isso, porque por meio dela experimentamos nossa alma e o poder do amor que vem com ela. Agora é a chance de nos tornarmos livres e usarmos o poder do Criador dentro de nós para criar um novo mundo de paz, amor e união de toda a humanidade. Espero que todos nós entendamos e usemos o enorme poder que temos dentro de nós para a paz. É realmente tão simples quanto se virar para o sol para sentir seu calor e receber a sua luz. É impossível memorizar os ensinamentos, e quanto mais os estudamos, mais profundos eles se tornam. Mas isso geralmente acontece quando nós mesmos estamos trabalhando para entender mais. É como um gesto de ser sincero, e então mais luz surge. Tenho observado ao longo dos anos que, quando um ensinamento é apenas conceitos intelectuais, podemos facilmente memorizá-los e ficar fascinados com esses ensinamentos por algum tempo, mas depois eles se esvaem. Mas ensinamentos como o do Sr. Cash, que é o que eles têm dado para nós ininterruptamente nos últimos 10 anos, vêm da alma do Criador e são os verdadeiros ensinamentos do conhecimento da criação. Eles são atemporais e parece que nunca conseguimos chegar ao fundo deles. Ele se referiu a isso no ensinamento de hoje, quando lhe perguntaram sobre a inteligência, e ele disse que ela não tem nada a ver com a totalidade, que é outra forma de dizer o conhecimento da criação. Se por inteligência entendermos o intelecto, então isso não tem nada a ver com a alma. Mas se por inteligência queremos dizer iluminação, então isso tem tudo a ver com a alma. Portanto, depende de como definimos inteligência. Isso pode ser muito difícil para nós entendermos, porque juntamos intelecto, mente, inteligência, pensamentos e subconsciente tudo no mesmo conceito, mas sem nenhuma compreensão clara do que realmente está acontecendo dentro de nossa cabeça. O verdadeiro problema é que a cultura ocidental rejeitou a ideia de uma alma, então ficamos com uma ignorância cinzenta, e muitas pessoas estão ganhando muito dinheiro com a venda de diferentes conceitos sobre isso. Se vivenciarmos nossa alma, então todas essas coisas se simplificam. Sabemos que a alma do homem, a alma da fisicalidade, a fisicalidade tem suas próprias emoções e interagem entre si. O subconsciente pode ser quando a alma está nos informando sobre o que deseja fazer. Ou também pode ser que haja uma ordem mais elevada de campos dentro de nós que entende o que a alma quer fazer, e a isso estamos chamando de subconsciente. Essas coisas ficarão mais claras quando começarmos a experimentar nossa alma em primeira mão. Essa é uma das razões pelas quais o Sr. Cash está oferecendo as sessões de voo de agosto como experiências individuais com o sistema e para ter um gráfico científico que mostra como a nossa alma do homem, a alma da fisicalidade e fisicalidade, interagem umas com as outras dentro de nós. Há um ensinamento muito especial oculto nesse workshop, que está no período de 1 hora, 2 minutos e 45 segundos, até 1 hora, 13 minutos e 20 segundos. Trata-se de um resumo básico da ciência do plasma, e ao compreendê-lo, teremos a chave para o trabalho da criação. Tentarei resumir o que consigo entender sobre isso aqui. Em primeiro lugar, o micro está no macro, e o padrão básico se repete em toda a criação. O sistema solar pode se tornar nosso ponto de partida para pensarmos como o Sol e a Terra se mantêm separados um do outro e podem funcionar por conta própria. O que determina o tamanho, a velocidade e a direção de rotação deles e que tipo de estado de matéria eles formarão? Ele não nos deu a resposta, porque há 10 anos ele vem nos ensinando a resposta e está constantemente nos lembrando de observar os campos magnéticos e como eles interagem entre si para formar plasmas. Esse é o padrão simples da criação que se repete continuamente, seja nas estrelas do céu noturno ou nas células e átomos de nossos corpos. Mas podemos estar nos perguntando de onde vem a energia para fazer essa rotação, já que não vemos nenhum motor no Sol e nos planetas. A rotação do plasma faz com que seus campos interajam e parte dessas interações cria sua própria energia para operar. Lembre-se de que tudo isso faz parte de uma interação maior. Nada na criação está isolado, tudo está conectado por meio dos campos do Criador. O que estamos vendo como sistema solar é a manifestação física de sua alma e como ela confirma sua existência. Não podemos ver todas as interações invisíveis do campo. Esses são os dois aspectos da ciência do plasma que a tornam uma ciência completa, que é o estado da matéria e o estado de energia, ou campos. O ensinamento continua a se aprofundar nas interações do campo magnético e nos leva a ponderar por que e como as lacunas entre os planetas ou plasmas são criadas e mantidas. A razão parece ser o fato de que cada entidade é um plasma e uma alma, e eles precisam manter as lacunas para não ficarem juntos e poderem assim funcionar individualmente. Cada plasma é dinâmico e pode adicionar ou subtrair seus campos, e dessa forma, Ele tem controle sobre a força de seus próprios campos. Ele também pode criar um ímã para qualquer coisa no universo que queira atrair para si. Pensávamos que apenas os metais eram magnéticos, mas agora estamos aprendendo que os plasmas também são magnéticos, eles atraem e repelem. Vivemos e funcionamos na criação por meio da atração e repulsão dos campos gravitacionais e magnéticos. E isso, de fato, nos dá independência para podermos realizar nossos desejos e vontades. Ele deu a entender que a capacidade de controlar e criar diferentes forças de campo é a iluminação. E fazemos isso em nosso corpo comendo alimentos diferentes. As forças de campo magnético que obtemos dos alimentos aumentam o nosso conhecimento e trazem a iluminação. Suponho que após a iluminação, seremos capazes de atrair os mesmos campos sem roubá-los de outros seres. O processo da vida na criação, desde ser um campo até se fundir novamente com o Criador, foi novamente resumido com um belo acréscimo no final. Então, a partir dos campos, criamos um plasma e os plasmas se unem e se tornam a física. Então, a adição de mais plasmas se torna a química e ainda mais a biologia. Quando as biologias se juntam, obtemos a essência da alma, ou iluminação. A parte adicional aqui é que quando um número suficiente de almas interage e trabalha em conjunto, ela se torna a alma do Criador. Isso é incrível. Mas no mundo de hoje, não é tão fácil para as almas trabalharem juntas. E tenho certeza de que primeiro elas precisam ser iluminadas para que todas suas almas estejam em uníssono. Isso me lembra as 12 pedras de Stonehenge. E se elas fossem para ser pessoas no lugar das pedras? Com uma no meio para fazer a formação estelar. E não é isso que faremos nas próximas conferências de Londres com as almas dos líderes? Portanto, o conhecimento está aqui, só precisamos nos abrir para ele. Outro dia eu estava conversando com alguém sobre a ciência do plasma, e depois de algum tempo essa pessoa se levantou e disse: "Acabei de perceber que não sei nada." E eu disse: "Essa é a iluminação, porque agora você se abre para poder aprender." Há muito mais a aprender aqui nessa sessão. Outra parte do workshop falou sobre como nossas almas estão constantemente interagindo com outras almas, o que leva à criação de novos plasmas. Por exemplo, aqueles que estão cruzando conosco na rua, mas esses plasmas que nós criamos com essa interação são muito pequenos para serem notados. É importante que nós, como buscadores de conhecimento, aprendamos sobre as interações de campo e comecemos a nos perguntar e talvez até nos conscientizar de todos esses plasmas que estão sendo criados o tempo todo sem que saibamos. É apenas uma questão de saber em qual força de campo estamos sintonizados, se podemos ou não reconhecê-los. Mas talvez a única diferença entre a criação desses plasmas em miniatura e a criação de um sol seja a força dos campos. Em que ponto nossas emoções se tornam tão intensas que podemos criar uma estrela ou um universo? Ou será que é como na mitologia, em que um deus ou deusa decide de repente que quer ter algo e o escolhe assim? Será que foi assim que a Terra foi escolhida por Mitra? Ela a encontrou por acaso? Talvez, porque a Terra também foi criada por um acidente das interações de campo. Será que nossos avós decidiram como será a nossa vida e agora estamos decidindo como será a vida de nossos netos? As emoções parecem tornar a vida imprevisível, mas também interessante e empolgante. Mais uma vez, o ponto principal da criação é o amor, e hoje ele nos deu mais orientações sobre o que é esse amor. Ou melhor, eu deveria dizer o que esse amor não é. Porque até que experimentemos de fato o verdadeiro amor, só poderemos imaginar como ele é. Por exemplo, quando nosso amante nos abraça com força, presumimos que quanto mais pressão sentimos, mais estamos sendo amados. Quando na verdade nosso amante pode estar nos segurando e pensando em sua amante secreta, ou podemos ser uma projeção de sua amante do passado. Essas coisas não saberemos a menos que tenhamos contato com nossa alma, porque a verdadeira emoção pode estar oculta pela fisicalidade. Mas quando as almas estão se conectando, elas não podem mentir, e isso não pode ser fingido. Não é apenas do nosso lado, a alma do parceiro também está ciente da verdade. E, portanto, ele disse que é nesse ponto que a maioria dos relacionamentos na Terra se desfaz. Eu estava pensando profundamente sobre isso, me lembrando das vezes em que me apaixonei tanto que fui totalmente consumido por isso. Nesses momentos, não podemos nos permitir sequer pensar na possibilidade de que se trate apenas de um amor de energia física e não de um encontro de almas. Não se trata apenas da energia sexual. Nossa amante muda todo o nosso mundo. Mas isso não pode acontecer a menos que concordemos em deixá-la entrar, e então não conseguimos deixar de pensar nela o tempo todo. Então, como podemos saber se é um relacionamento de alma e não apenas uma paixão física? Parece que isso requer a maturidade da experiência de vida, mas com o objetivo de tentar descobrir nossa alma e a verdade da vida. Quando as almas se encontram, há um tipo natural de espontaneidade, tranquilidade e alegria de estarem juntas, e um reconhecimento mútuo, que não é gerado pelo pensamento. Entretanto, isso não significa necessariamente que estaremos juntos com elas, porque as condições da vida podem estar já definidas para o equilíbrio de outros campos. É preciso aceitar isso, caso contrário, criaremos um desastre em nossa vida. Esse tipo de amor da alma é a fricção de dois campos. Ele até deu a entender que podemos ver uma luz quando nossos dois campos interagem um com o outro. É como quando a alma do homem interage com a alma da fisicalidade, a fricção cria um plasma que chamamos de emoção em nosso cérebro. Isso é o mesmo que acontece na atmosfera superior quando os campos do Sol interagem com os campos da Terra, e juntamente com a inércia, criam os materiais ou elementos que chovem na Terra. Esse é o conhecimento da criação, como a criação funciona, e estamos tão intimamente envolvidos com ela que nem sequer sabemos disso. Foi assim que o planeta se formou. Dois campos interagiram com amor e emoção suficiente para criar a gravidade, e por meio de outras interações criaram a massa e o peso. Vemos esse mesmo padrão em toda a criação e agora estamos começando a entender isso lentamente. Em breve, poderemos estender nossas mãos e criar o que quisermos interagindo com os campos de nossas almas e os campos do Criador. O Sr. Cash mencionou a iluminação muitas vezes hoje. Por exemplo, por meio dos alimentos que ingerimos, reunimos campos magnéticos suficientes para iluminar nossa alma. Aprender por meio da alma é iluminação. Os ensinamentos não são para lhe mostrar sistemas, mas para iluminá-lo. Nossas ideias de iluminação são moldadas por estudiosos ocidentais que vão para o Oriente e interpretam o que eles acham que é iluminação. Na ciência do plasma ensinada pelo Sr. Cash, ele simplificou isso para o conhecimento da criação. A fricção de dois campos cria uma luz por meio de sua interação. É essa a luz da iluminação? Esse atrito aumenta a força do campo e, portanto, o conhecimento para que a alma da fisicalidade possa entender. É um aumento contínuo da força do campo e da luz. Mas quando nos tornamos conscientes de nossa alma e podemos viver em sua dimensão, isso seria considerado uma iluminação permanente, mas também o início de nossa aventura em toda a criação. Não é um fim, mas um começo. Quando o homem entender isso, ele entenderá que é o Criador de si mesmo. Isso é o mesmo que ele disse sobre o Criador. O Criador é criado a partir de suas próprias criações. O ensinamento de hoje abriu muitas coisas belas para nós. Uma última coisa que gostaria de mencionar é a pergunta da buscadora de conhecimento do Brasil sobre se as almas após a morte ou transmutação entram no fluxo dos campos magnéticos entre os polos da Terra e tornam-se parte dos campos Magrave e da inércia do planeta e depois seguem para o resto do universo pelo mesmo processo. A resposta do Sr. Cash foi bem curta e foi a seguinte: tudo está conectado a tudo mais, mas você precisa encontrar o caminho. Quando o Sr. Cash responde dessa forma, isso pode significar que a pergunta está à frente de seu tempo, em outras palavras, que ainda não estamos prontos para ela. E normalmente, se há algo errado na pergunta, ele a corrige. Mas vamos esperar alguns meses e ver se essa pergunta será respondida com mais detalhes. Outros tópicos. O Sr. Cash ajudou Naomi apenas por meio da alma, sem fazer nada físico. O corpo dela respondeu e 20 pessoas testemunharam o fato. Ele disse: somos mestres, mas não abusamos disso. Com um simples estalar de dedos, eu posso fazer com que todos os presidentes assinem um tratado de paz. Mas o que farão os generais e os fabricantes de armas? Desta vez, não haverá shows de mágica, As pessoas precisam elevar suas almas. A biologia plasmática criará novas espécies, mas isso será feito por meio do plasma e será uma criação em seu próprio direito, e não uma modificação forçada. Não será como o OGM ou os transgênicos, em que por meio do estado da matéria você força uma condição em outro ser. De certa forma, isso é como aprisionar uma alma para fazer o que você quer que ela faça. Imagine a dor que você causa à semente mãe ao impedir ela de expressar seu amor por meio da criação de filhos. Você não pode ensinar o plasma. O conhecimento tem que ser sentido. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop número 499. Damos as boas-vindas a vocês e esperamos aprender um pouco mais sobre as diferentes dimensões e direções do trabalho do universo e de nós mesmos. Nossa alma faz parte do universo e nós fazemos parte desse sistema integrado. Não somos o homem estranho, embora possamos pensar assim. Mesmo que estejamos sozinhos em um deserto, ainda somos parte do sistema. Não podemos fugir disso, porque somos feitos de uma alma e de uma fisicalidade que faz parte desse sistema. E se morremos nesse deserto, nossa alma ainda fará parte do universo. É a mesma coisa se morrermos enquanto estivermos residindo nos palácios. Todos iremos para o mesmo lugar. É apenas uma questão de como deixamos nossa fisicalidade para trás e como fizemos as pazes com ela. E em nossa vida, se ajudamos a levar essa paz para um animal, outra criatura ou até mesmo para a alma do homem, a alma da fisicalidade, de nós mesmos. Há alguns pequenos anúncios sobre o que está acontecendo na Fundação. Em menos de 10 dias, o primeiro grupo de buscadores de conhecimento se juntará a nós na Conferência de Manchester. Serão os primeiros passos em direção a um novo desenvolvimento na tecnologia espacial. Muitas pessoas ainda estão se deslocando entre as conferências de Manchester e Londres, portanto ainda há algumas vagas abertas. A reunião de embaixadores de Londres será uma sessão incrível. Em primeiro lugar, a data teve que ser mudada novamente, desta vez para sábado, 11 de novembro, que é o dia do armistício. Esse é o dia em que os canhões se calaram em 1918 para o fim da Primeira Guerra Mundial. Essa seria a guerra que acabaria com todas as guerras. A maior parte da Europa comemora esse dia, no 11º dia do 11º mês. É uma tradição adicional, aqui em Londres, que o rei da Inglaterra deposite uma coroa de flores no cenotáfio, ou no túmulo do soldado desconhecido, aos 11 minutos após a 11ª hora. Ele deposita as flores para homenagear os mortos e iniciar a paz, que deveria ter sido o fim das guerras. É bom estar em Londres nesse dia, e convidamos muitos dignitários e políticos para participar do fim das guerras e do início da paz mundial. Mais uma vez estamos oferecendo a nova tecnologia em troca da paz. Será que foi apenas uma coincidência? Ou tivemos que mudar deliberadamente para essa data? De qualquer forma, acabou sendo um gesto muito bonito. O dia 11 de novembro de 1918 foi quando o homem decidiu acabar com todas as guerras, mas infelizmente ele entrou novamente em guerra alguns anos depois. Mas esse dia ainda é comemorado como o fim das duas guerras mundiais. A conferência não será muito longe do cenotáfio. Comemorava em Londres, a tradição era visitar o cenotáfio nesse dia. Portanto, de certa forma, a conferência prestará respeito àqueles que morreram pela ignorância do homem. Aqueles que participarem da conferência poderão sentir o clima de toda a nação, que é de paz. É tradição lembrar os mortos com flores de papoula. Talvez possamos trazer uma nova flor da paz e um novo entendimento. Junte-se a nós para trazer o desejo de paz da totalidade e veremos para onde vamos. Estamos convidando o embaixador iraniano, o embaixador chinês e dignitários da embaixada chinesa e o embaixador americano e sua equipe. Os americanos sempre nos prometeram que participariam da próxima reunião de embaixadores mundiais. Vamos ver se eles manterão seu compromisso. Os russos e os ucranianos serão convidados para a mesma mesa de paz. Testamos os líderes mundiais e os governos quanto ao compromisso deles com a paz, pois estamos trocando tecnologia pela paz. Temos o apoio de duas nações e mostraremos um dos avanços na tecnologia espacial que muitos cientistas estão esperando há séculos para testemunhar. Essa reunião ocorrerá imediatamente após a Conferência de Londres, de 5 dias, que é a segunda sessão de treinamento de buscadores de conhecimento para voos espaciais. E é a preparação para a etapa final a ser realizada em Pequim, em dezembro. Muitas pessoas estão mudando da Conferência de Münster para Londres porque querem fazer parte desse processo. O processo de paz virá com a mudança na tecnologia e a compreensão de que a tecnologia pode trazer essa mudança. Nos últimos dias, a Fundação Cash deu um passo à frente na confirmação da tecnologia pelos principais cientistas da China. De certa forma, a tecnologia foi aceita em sua totalidade como um marco. Isso nos dá o trampolim para a paz que estávamos procurando. Estamos comprovando a tecnologia passo a passo com cientistas de elite do mais alto nível. As pessoas não conseguem ver o que está acontecendo, mas à medida que provamos a tecnologia, ao mesmo tempo estamos abrindo as portas para que a tecnologia se expanda. Esperamos que nos próximos 1 ou 2 anos vejamos grandes avanços em todo lugar com a tecnologia. Isso acontecerá não apenas na China, mas provavelmente também no Irã. Mostraremos tecnologias que colocam a alma do homem em operação e não a fisicalidade de aeronaves, submarinos, OVNIs e o resto. Esse será o marco. Da mesma forma que mostramos a transformação da matéria em energia e da energia em matéria, agora mostraremos como podemos transformar o homem em energia. Essa é a beleza de viajar através da alma do homem com a nova tecnologia espacial. E isso chocará muitos líderes mundiais e trará uma nova dimensão à tecnologia espacial. Mostraremos que podemos expandir a alma do homem e transmutar o homem além das fronteiras. Faremos o possível para concluir essa tarefa até dezembro. Depois, na Conferência de Pequim, mostraremos a vocês a beleza de como é possível viajar através da alma, que é através da dimensão da compreensão da alma. E isso trará o próximo passo na compreensão da totalidade do conhecimento. Qual será o próximo passo e a próxima compreensão? Qual será a totalidade da compreensão do trabalho? Uma das coisas mais incríveis para nós no dia 11 de novembro será se conseguirmos que os embaixadores e dignitários iranianos tenham a audácia de se sentar ao lado dos americanos e israelenses, como vimos na última reunião de embaixadores em Roma, onde os embaixadores palestinos se sentaram entre os outros. Esse será o maravilhoso próximo passo rumo à paz. A partir daí, passaremos para a próxima etapa de mostrar tecnologias aos embaixadores do mundo que eles não poderiam acreditar que existem. Como daremos a eles uma experiência em primeira mão, eles não poderão negar isso. É como o que fizemos com os cientistas chineses. Entregamos a tecnologia a eles de uma forma que eles a experimentaram diretamente. Eles sentiram um gosto enquanto estavam sentados ali, e então puderam tentar entender. Levaremos sistemas para os embaixadores mundiais sentirem e experimentarem, e então eles poderão explicar aos seus presidentes e nações que a mudança está aqui e o que é. Então, nos esforçaremos para mostrar a eles o que é a alma e como operamos através de nossas almas. E como ignoramos nosso Criador, que é nosso controlador, e como ignoramos a compreensão de nossa própria criação. Isso é o que acontecerá conosco quando viajarmos na dimensão do espaço. Os primeiros voos espaciais, ou o que chamamos de levantamentos, o que significa que levantamos a nave do chão sozinhos, foram feitos no Centro de Pesquisa da Universidade Sharif de Teherã. Isso levantou uma grande questão entre todos nós, sem dúvida. E quando me sentei com os oficiais iranianos do gabinete de Ahmadinejad, eles disseram para mim, ok, conseguimos levantar e mover, mas o que vem depois? O que faremos? Se chegarmos à Lua, o que faremos lá? Como sobreviveremos, etc. Como viveremos e nos locomoveremos no ambiente da Lua? Essa é a parte dos ensinamentos que é o estágio de conclusão da totalidade do conhecimento. E foi isso que começamos a ensinar nas últimas semanas. Quando chegarmos à Lua, o que faremos em seguida? Como as crianças sempre dizem no banco de trás do carro, né? Já chegamos? Como já levamos fisicamente nossas naves à Lua e a Marte, o próximo passo é colocar nossas almas na superfície da Lua e então temos que aumentar a força do campo de nossa alma para podermos manifestar uma vida lá. Será que será na força de uma pedra lunar ou de um animal? Ainda não sabemos. Ou será que vamos nos manifestar nas profundezas de um oceano em outro planeta? O próximo passo é como criar uma condição de vida nesse planeta. Essa é a nossa próxima meta depois de termos alcançado o voo. Então, como nos alimentaremos e criaremos um ambiente que nos permita viver uma vida natural lá? Não queremos viver como macacos em trajes, como os americanos fazem no laboratório espacial. Então, como os astronautas se beijam e se abraçam de verdade, ou são apenas pedaços de metal e tecido batendo uns contra os outros? Não queremos viver na Lua como um tambor de óleo, onde você fica preso dentro de um container e não pode fazer nada fora dele. E sua esposa, filha, filho e amante estão em outro tambor ao seu lado. Em vez disso, criaremos as condições para que possamos viver a vida no lar lunar na Lua. Essas são perguntas que surgiram e nos esforçamos para entender melhor como seria nossa vida na Lua. O que aconteceria se ficássemos doentes? Podemos viajar mais rápido para lá? Isso foi ensinado no primeiro e no segundo livros. E depois foi liberado o conhecimento sobre a tecnologia GANS e a conversão de matéria em energia. Agora entendemos o que é essa energia e a chamamos de alma do homem, ou o que quer que seja. Então, como convertemos essa energia em uma massa, em fisicalidade, em uma dimensão de vida na Lua, ou em Marte, ou em outra posição no universo? O que acontece se errarmos o cálculo no caminho para Marte e aterrissarmos em outro planeta, em outro universo? O que faremos? Sabemos onde fica a Terra, mas como vamos nos comportar? E se no novo ambiente nos tornarmos uma pedra ou uma criatura que não conhecemos? Mas continuamos cientes de nossa alma e de nossa existência. O que faremos em seguida? Até onde podemos ir? Como podemos sair dessa posição e voltar para a Terra? Talvez acabássemos como uma pedra na Lua e pudéssemos sentir as emoções e a força do campo daquele ambiente e de outras condições e de outras pedras. Mas qual é o próximo passo? O que temos de capacidade e conhecimento para fazer? Como podemos impulsionar esse exemplo para entendermos mais? Como fazemos a transição, a conversão e a transmutação? Essas são parte das tecnologias que ensinaremos nas próximas sessões. Esse conhecimento não pode ser ensinado, mas tentaremos explicá-lo para que você entenda. Você precisa sentir esse conhecimento. Ele precisa se tornar como uma segunda pele para a alma do homem e não para a fisicalidade do homem. Em inglês, quando dizemos ter uma segunda pele, significa ficar literalmente à vontade com isso e entender isso. É como ter um reflexo. Mudar a nós mesmos se tornará fácil. Entender a transição da energia da alma do homem para a fisicalidade do tempo, lugar e posição se tornará uma prioridade e uma verdade em nossas vidas. Teremos que entender isso. E na medida em que pudermos aceitar isso, será até onde poderemos estender o conhecimento. Há muito mais para entendermos além e atrás na profundidade do universo do que o que entendemos enquanto estivemos nesta aldeia que o homem chama de Terra aqui. Como vamos reagir e fazer a mudança? O que acontece mesmo se viermos da África e aterrissarmos na China, mas não soubermos o idioma? Ou será que sentimos o idioma? Será que falamos por meio das emoções e entendemos a cultura por meio da compreensão da cultura da alma? Precisamos aprender a fazer isso, pois nas profundezas do universo não há escolas de idiomas com aulas para frequentar. Não há aulas noturnas para estudar idiomas. O aprendizado e a comunicação por meio da alma devem se tornar uma parte natural de nossa vida. Não importa onde o homem vive ou para onde irá. Até que ponto o homem ampliará seu conhecimento além desse limite? Agora estamos sentados em uma sala com tradutores, mas não entendemos a emoção do idioma. Vemos a linguagem corporal e a expressão no rosto enquanto falamos sobre as coisas, mas na metade das vezes o tradutor não entende o que está sendo traduzido porque ele não sabe a essência e a emoção das palavras, nem a compreensão total do idioma. É muito estranho e cômico durante as traduções, quando você fala sobre o clima, mas o tradutor traduz sobre como estão os negócios. Então você vê que os outros estão rindo porque ele falou a coisa errada. Você achou que tinha entendido, mas o tradutor não entendeu a essência da cultura, então o que ele traduziu estava errado, como se tivesse saído de um dicionário. Podemos fazer isso com nossa alma? Podemos cometer esse tipo de erro na Lua ou em Marte? Como lidaremos com isso? Ou continuaremos com a falácia de fingir que entendemos? Como praticamos a comunicação por meio de nossa alma? Podemos praticar como fazemos em um computador, usando o que chamamos de caixa de areia. Podemos praticar aqui na Terra? Nós, cientistas, podemos criar essa caixa de areia para ajudar todos vocês a passar por essa transição de aprender automaticamente por meio da alma. Podemos fazer piscinas de campos como fizemos com Alex na Nigéria. Uma piscina pode ser o sentimento, a emoção e o senso de Marte. Outra piscina pode ser a emoção e o sentimento de outro planeta no universo. No mundo do homem, a piscina tem água e então podemos nos conectar a ela. Nas piscinas das próximas sessões, o homem aprenderá sobre as piscinas dos campos magnéticos e gravitacional, ou o que chamamos de campos plasmáticos. Temos que aprender a nos sintonizar com qual campo e piscina aterrissar. Essas coisas estão nos planos e estamos preparando-as agora. Para chegar a esse entendimento, temos que criar essas condições. Nas próximas sessões de ensinamento, criaremos piscinas de conhecimento, emoções e uma piscina de compreensão da totalidade da transição. A parte interessante será se vocês, buscadores de conhecimento, podem fazer isso em massa ou aprender ao mesmo tempo em grupos. Será que uma família inteira pode decidir ir a um parque no centro de Teerã? O que acontece se alguém for parar no topo de um prédio em Nova York porque houve uma emoção errada ali? Como sintonizamos nossas almas para que todos acabem no mesmo lugar, com o mesmo sonho e com o mesmo entendimento? Tudo isso precisa ser ensinado ao homem. Na vida física, seguramos a mão uns dos outros para que ninguém se perca em uma multidão. Como conectamos nossas almas para que acabemos juntos no mesmo lugar? Aprenderemos a dar as mãos uns aos outros e a nos conectar. Isso traz um assunto totalmente novo e um novo entendimento sobre como os campos se conectam. Temos que observar a estrutura do universo e como ele estrutura a vida. Como os sistemas planetários se conectam uns aos outros e ao mesmo tempo seguem as regras do plasma e a interação dos campos? O melhor professor para o homem é olhar para a criação. Mas a criação precisa ser compreendida em seu verdadeiro sentido e não no sentido do estado da matéria. Caso contrário, o homem cairá em outro que eu chamo de buraco de pombo da ignorância. Muitas partes da física e da compreensão neste planeta estão deficientes e com falta em coisas. Se olharmos para o universo, o que vemos? O que vemos no sistema solar? O que entendemos? Quando você segue as leis da física, em que direção o Sol está se movendo? O Polo Norte se conecta ao Polo Sul. Mas use o entendimento de que a polaridade oposta das forças de campo precisa criar uma dimensão de campos. Em que direção a Terra gira? A própria Terra está conectada à Lua por um campo mais forte. Então, em que direção a Lua gira? Então, entendemos como temos que nos conectar à alma de nosso filho, esposa, amante, cachorro, para que todos acabem no mesmo lugar. Observar a natureza ou a criação nos ensina o processo natural da criação. Perguntamos muitas vezes: como podemos mudar uma rotação no sentido horário para o sentido anti-horário? Por que nossos sistemas às vezes param e invertem a direção da rotação? Como podemos controlar a alma do homem de modo que, em vez de nos aproximarmos de algo, queremos nos distanciar dele? Como criamos dois campos ao mesmo tempo de modo que nosso campo gravitacional corresponda à Terra e nosso magnético rejeite a superfície da Lua? Esses são os testes pelos quais teremos que passar com o tempo. Esse conhecimento terá que ser aberto pelos buscadores de conhecimento e cientistas do futuro. Eles terão que abrir novas estruturas que entenderão que o plasma é uma ciência e uma tecnologia paralelas em relação ao estado da matéria. É hora de a humanidade entender o mundo da criação e a dimensão dos campos. Os ensinamentos não são para mostrar para vocês sistemas, mas para iluminar e dar a vocês uma nova direção e dimensão. E para trazer a totalidade. Recentemente eu disse a um dos principais homens da ciência: Deus não tem patente. Então, como você quer que patenteemos o trabalho dele? As patentes têm algum valor na Lua? E as patentes registradas na Terra têm algum valor no universo? Então, por que diabos estamos patenteando? Por que estamos limitando o conhecimento da criação a pedaços de papéis e computadores que não valem nada a alguns metros acima deste planeta. Se o homem aprender a ensinar de forma incondicional e direta, como nós fazemos, não haverá necessidade de patente, porque a patente da criação está definida na alma do homem, na dimensão da fisicalidade e na compreensão da totalidade da criação. Isso significa que entendemos como a interação dos campos levou à criação do Criador. E então entendemos como nós, como criados, fomos criados a partir da interação dos mesmos campos. Será que esse campo é como o Sol? E a nossa alma é como a Terra? Ou é um dos satélites planetas que está conectado à dimensão de um sistema planetário maior que não vemos? Como a nossa alma se posiciona em relação à posição do Criador? Quantos intermediários, campos magnéticos e padrões na forma de galáxias e universos estão entre nós e o Criador? O ponto de iluminação ocorre quando vamos na direção oposta ao Criador? Não importa quantos intermediários existam entre nós e o Criador, e não importa se eles estão indo na direção do Criador ou se estão se afastando dele. O que obtemos quando viajamos na direção oposta ao Criador? Seria um reflexo e a liberação da energia na dimensão da criação? É muito difícil para os cientistas e buscadores de conhecimento entenderem que a matéria está sendo criada na atmosfera superior a partir da interação de dois campos plasmáticos como fricção. Esses campos interagem com a inércia do planeta e se transformam em matéria. Que interações acontecem entre nossa alma e outras almas que não vemos? Que campos plasmáticos na dimensão da alma do homem dinâmica são criados com outras almas, por exemplo, atravessando a rua à nossa frente ou com outro ser em outro planeta? Como esses campos plasmáticos são tão minúsculos, nós não sabemos o que estamos criando de fato. Eles são muito pequenos, por isso os ignoramos, porque não temos conhecimento deles. Essa ignorância vem da falta da compreensão. Portanto, enquanto existimos e andamos por este planeta, estamos criando campos plasmáticos com tudo de que nos aproximamos, sem saber disso. Mas por que todos esses plasmas estão sendo criados? Por que as interações dos plasmas de nossa alma com outras almas e plasmas criam campos invisíveis de plasma? E nós nunca entendemos ou sequer sabemos sobre eles. Esses plasmas estão sendo criados o tempo todo. Quando você cruza na frente de um homem na rua, ambas as suas almas são dinâmicas e interagem uma com a outra. O que acontece com esse campo? Lembre-se de que a interação dos campos, da Terra e do Sol, cria a luz do dia. Não é a queima de combustível de hidrogênio que causa a luz do dia, como nossos cientistas nos dizem. Da mesma forma, as interações de nossa alma com outras almas que passam por nós criam plasmas. E não importa se estamos nos esfregando um ao outro, né, pelos ombros, ou se estamos a um metro de distância um do outro. Os campos ainda interagem. Você pode testar isso segurando seu filho ou amante e sentir a emoção dele através da alma e não na dimensão da fisicalidade. Você vê uma luz? E qual é a expansão dessa luz? O que essa luz lhe explica sobre a emoção que você tem pela pessoa que está segurando? Nós sentimos ou pensamos, ah, ele está me segurando com força, então isso significa que ele deve me amar. Ou, ele está me abraçando do jeito que eu poderia sonhar. Pode ser que você esteja olhando para a alma dele, mas na verdade ele está pensando em sua outra amante. E ele está projetando o amor pela outra amante em você. Então será que isso é amor verdadeiro? Ele realmente ama você? Se você souber como se conectar à alma dele, da próxima vez que ele a abraçar, você poderá sentir se há amor e afeição verdadeiros por você. Isso não depende da pressão que a fisicalidade dele exerce sobre você. Talvez seja você que precisa acreditar que ele a ama. Quando se trata da fricção das almas, então você reconhecerá a diferença e o amor verdadeiro. A alma lhe mostrará a verdade e lhe dará a verdadeira compreensão. Quando você entender isso, então você entenderá que toda a nossa vida cotidiana e nossas interações com nossos parceiros, amantes, filhos, pais, amigos e com a sociedade mudarão. Porque todos nós nos tornaremos sábios e seremos capazes de distinguir a diferença entre a dimensão da fisicalidade e a dimensão da alma. É esse o objetivo de todos esses ensinamentos. Eles estão aqui para ajudá-lo a se abrir para sua alma e aprofundar sua compreensão da interação dos campos. Compreender e viver na alma torna-se importante para nós se quisermos usar a tecnologia espacial para viajar. Porque se quisermos ir para outro planeta, é a emoção da alma que nos gerar essa energia que carregamos é apropriada para esse planeta, ou se é perigoso irmos para lá. O ambiente desse planeta causará nossa destruição? Ou será que o planeta nos acolherá porque nossos campos combinam com ele e isso trará poder? Cabe a nós abrir os olhos e aprender sobre nossa alma. A alma nos gerará se isso é bom para nós ou se os campos de plasma desse lugar trarão a destruição para nós e para nossa alma. Os ensinamentos da Fundação Cash não são sobre os amantes físicos interagindo na fisicalidade, mas sobre o homem entender sua própria alma e como trabalhar com ela enquanto vivemos na dimensão da fisicalidade. Se no espaço a alma não se sente bem em relação a algum lugar, então ela nos comunica que esse não é um bom lugar para nós. Porque talvez a maior parte do espectro de suas energias seja maior do que a que podemos absorver e lidar neste planeta, e isso pode nos colocar em perigo. A criatura à nossa frente pode ser perigosa para entrarmos em contato com ela. Ela pode colocar em risco a condição de nossa vida com o plasma. A vida no espaço profundo terá um significado diferente. Podemos testar isso aqui na Terra, na dimensão da fisicalidade. Na próxima vez que abraçarmos nosso amante, podemos observar como ele nos abraça com força e diz que nos ama, e sentimos a pressão. Mas agora, por meio da alma, saberemos se o aperto apertado é realmente amor por mim ou pela ex-amante. Ou ele gosta de estar comigo como um substituto para o amor que perdeu. Nossa alma nos gerará, se é amor verdadeiro. Eu sinto a interação das almas? Eu recebo e dou? Eu o ilumino com a minha? E não se esqueça, a alma dele sabe o mesmo que a sua. Não podemos mentir um para o outro. É nesse ponto que a maioria dos relacionamentos neste planeta se desfaz, porque o homem apenas conhece e interage com a fisicalidade e não vê as interações de campo da alma, que é a criadora do homem. No espaço, temos que estar cientes de tudo isso, porque não temos escolha. Estamos nisso. É melhor entendermos isso, ou não estaremos nisso por muito tempo. Porque não haverá nada deixado de nossos campos para fazer parte de algo. Nos próximos tempos, teremos que aprender o que nossos sentimentos e emoções, que cores eles dão e o que a interação dos campos significa para mim e para minha alma. Temos que aprender a calibrar nossa alma. O que as interações dos sentimentos e das emoções significam para nós? Por exemplo, quando ouço um grito, uma conversa normal, um sussurro ou nada, o que cada um deles significa para mim? Temos que aprender que uma emoção em um determinado nível para a alma pode significar perigo, ou se estiver em outro nível, significa vida. Então aprenderemos a entender, estender e expandir. Nesse processo aprenderemos a viajar com a alma e entenderemos como expandir a alma. Na medida em que entendermos sobre nós mesmos, nossas almas e sobre a criação do homem, entenderemos a manifestação do homem em todas as dimensões e em todos os níveis de existência. O homem é feito à imagem do Criador. Quando o homem é o próprio Criador, então o que ele cria? Como ele interage com sua própria criação? E o que sua criação significa para ele na essência da emoção da alma do homem e de seus níveis de energia, e não na dimensão da fisicalidade? Se acariciarmos nosso filho e ele disser: "Mamãe, você está me estrangulando, está apertando demais." É o caso em que queríamos demonstrar nosso amor, mas em vez disso a criança sente que está perdendo a vida, porque fomos fortes demais para ela. Ela não consegue suportar a dimensão da fisicalidade. Nós nos esquecemos de nossa força. Essa é a mesma situação na dimensão da criação para a alma do homem. Os campos com os quais entramos em contato e que abraçamos são bons para nós? Não olhamos para seu tamanho, mas para sua força. Observamos se é bom para nós recebermos e será que temos o suficiente para dar de volta? Então entendemos a posição do amor e a compreensão da vida no espaço assume uma nova dimensão. Enquanto estamos sendo apertados pelo nosso amante, estamos olhando através da alma. Também podemos tocar as orelhas juntas porque elas se conectam e interagem com as almas. Então podemos ler duas mensagens, uma na dimensão da alma e outra na dimensão da fisicalidade. Isso nos trará uma nova dimensão de vida. Da próxima vez, você pode tentar colocar o ouvido e a cabeça ao lado de sua amada enquanto ela estiver dormindo e ver se consegue acordá-la com seus pensamentos. Você consegue alcançar a alma dela e dizer que a ama? Você pode dizer: abrace-me na dimensão da alma da fisicalidade. E na manhã seguinte, quando ela acordar, veja se ela diz: sonhei que você estava me abraçando e dizendo que me amava. Experimente, tem um efeito lindo e maravilhoso. Já fiz isso muitas vezes com meus filhos quando eram pequenos, e é incrível. Nós não os acordamos, apenas colocamos nossa mão perto deles e damos amor através da alma. Quando chega na fisicalidade, eles simplesmente se sentam e você olha em seus olhos e morremos pela primeira vez. Quando acordam, a primeira coisa que vem somos nós. Podemos levar a mensagem de amor da alma através dos olhos para a alma. Na próxima vez que você estiver deitado ao lado de sua amada ou do seu filho, acorde-os através de sua alma e observe quando os olhos dele se abrirem. Então você sentirá a emoção da alma dele enquanto os primeiros flashes da alma tentam entrar em equilíbrio. Então você entenderá como o homem viajará no espaço profundo com seus filhos, amantes e outros. Isso é o que queríamos dizer no início dos ensinamentos quando dissemos: tu não mentirás. Agora você entende exatamente o que isso significa, pois é você quem realmente se priva de não ser capaz de interagir ou viver na dimensão da energia do homem, em vez de viver na dimensão da fisicalidade. É disso que trata os ensinamentos de hoje. Espero que vocês entendam quando os colocarmos no ciclo desses processos nas próximas semanas e meses, e que estejam prontos para isso. Não somos um culto religioso, nem fazemos essas coisas engraçadas. Testamos a dimensão do verdadeiro ciclo da vida e da verdadeira existência por meio da compreensão do valor do amor e do amor do homem pelo mundo da criação. Esse é o fim da parte 1 desse índice rápido do workshop número 499. Os novos sistemas espaciais significam que estamos entrando em uma nova era no mundo da criação e compreendendo tanto o lado da energia quanto o lado da matéria da criação. É importante que sejamos muito claros sobre isso. Por isso, no último ensinamento, analisei essa questão para que os buscadores de conhecimentos recém-chegados pudessem entender. Não estamos dizendo que a tecnologia da Fundação Cache é algo separado, mas sim que é ao lado da energia da vida e da criação que temos ignorado até agora. A vida atual do homem lida com a fisicalidade do homem, como o carro, a mão, a mesa, a cadeira e a comida. Mas ignoramos os campos do universo. São esses campos que impedem que os sistemas planetários grudem uns nos outros. São os campos do universo que nos mantêm separados e livres para nos movimentarmos. E são os campos do nosso plasma que mantêm nossa alma separada de nossa fisicalidade, embora esteja presa por ela. Em nossa ciência, não estamos criando algo novo. Em vez disso, estamos entendendo o que já existe e mantendo uma lacuna entre nossos plasmas para que eles possam funcionar. Sabíamos desse fato, mas o ignoramos. Agora estamos tentando entender como isso funciona como uma tecnologia. Dessa forma, vemos a totalidade das duas partes da criação, sendo um lado a matéria e outro lado os campos. Até agora, nossa ciência desenvolveu, por meio de Newton e muitos outros, uma maneira de entender a velocidade, a rotação, os ângulos e as distâncias dos objetos. Mas o que faltava era a força do campo magnético e a interação dos campos. É essa força, essas interações e como elas mudam que criam a separação entre a Terra e a Lua, ou entre as células do nosso coração, de uma camada para outra. São as forças do campo magnético que mantêm essas células separadas, assim como a Terra, a Lua e o Sol separados um do outro. Sempre falamos sobre isso, mas nunca entendemos. Agora precisamos entender o que mantém a Terra em movimento ao redor do Sol, em velocidade constante e distância constante uma da outra. São os campos magnéticos e a força dos dois sistemas. A tecnologia do plasma nos ajudou a completar nosso conhecimento. A Terra tem uma grande distância entre ela, a Lua e o Sol. O que determina essa separação, em que posição e velocidade eles giram em torno de si mesmos e uns dos outros? Você precisa ter energia se quiser girar e se mover, e a rotação cria as interações de campo com os outros para gerar energia. Então, qual é o princípio do movimento deles, já que eles não têm pernas? Aceitamos que a Terra e o Sol giram, e que nós giramos em torno do Sol, mas sempre ignoramos os campos que criam a separação, distância e velocidade. A tecnologia do plasma cache é e sabe sobre essas coisas, como as linhas de conexão e separação, e o que cria a distância e qual deve ser o tamanho da lacuna. Será que essas interações criam o que chamamos de emoção? Então entendemos do que se trata essa nova tecnologia e por que a nossa tecnologia ou a tecnologia do plasma é tão diferente das outras. Isso se deve ao fato de estarmos preenchendo as lacunas do conhecimento. Podemos explicar por que existe uma lacuna entre a Terra e o Sol e o que há nessa lacuna. Sabemos como ela existe e por que a Terra não fica colada ao Sol ou a Lua não fica colada à Terra e o que causa essa separação em rotação e quem dita onde e como. É isso que a tecnologia espacial da Fundação Cash tem. Você está feliz com seus foguetes, mas nós sabemos como chegar onde você quer estar sem os foguetes e os fogos de artifício chineses na parte de trás. Acho que foi Marco Polo quem trouxe os fogos de artifício da China para o Ocidente. A nova tecnologia tem a ver com a compreensão das interações do campo magnético com o conhecimento da lacuna entre as entidades, como ela é criada, o que determina sua criação e que força mantém essa lacuna. Se entendermos tudo isso, o quadro estará completo. Quando temos a ciência do conhecimento da criação no universo, então entendemos o estado da matéria e por que há um espaço entre as entidades, por que isso cria uma rotação de 24 horas e por que giramos em torno do Sol e o que há entre nós e o Sol. Basicamente, entendemos por que vemos todas essas mudanças e coisas. O mesmo acontece com a alma do homem. Por que há uma separação entre ela e outra alma? Como interagimos com essa outra alma? A que velocidade vamos? Quanta iluminação? Qual é a força de nossa alma para que ela compreenda e veja mais? Ou, de forma oposta, por que nossa alma não tem força suficiente para entender a situação? A alma é dinâmica, portanto, pode usar ou adicionar mais campos a si mesma. Talvez com o ensinamento de hoje você entenda mais sobre si mesmo, especialmente se você for um cientista. Com reatores dinâmicos, temos controle sobre os campos, pois podemos adicionar ou retirar campos. Portanto, podemos criar campos magnéticos diferentes. Isso significa que temos diferentes ímãs de tudo. Até agora, o homem só conhecia os ímãs de metais. Mas agora temos a capacidade de ajustar a força do campo de nossos reatores e criar ímãs de tudo e podemos atraí-los. Podemos expandir ou reduzir os campos e podemos criar campos diferentes ou o que quer que seja. Isso não é iluminação? Não é isso que o homem faz ao comer diferentes tipos de alimentos? Ele está acrescentando conhecimento ou forças de campo desses alimentos. Esse conhecimento traz iluminação? Os diferentes alimentos que comemos nos permitem entender mais e ser iluminados? Quem está ajustando o filtro do nosso conhecimento? Quem está ajustando os tipos de alimentos que adicionamos à nossa alma para que ela crie mais luz e nos tornemos iluminados? Agora entendemos que o conhecimento da criação é o mesmo, seja para a Terra e o Sol, dois reatores de plasma ou para a alma do homem. Se não estivermos de frente para o Sol, como poderemos ver a luz? Então, quando passamos por trás da Lua, estamos no lado escuro, não vemos a luz porque não estamos interagindo com seus campos. Mas isso não significa que estamos no lado escuro em relação ao Sol, apenas no lado escuro da Lua. Com outras entidades, o lado escuro será em relação a essa entidade, mas também podemos estar criando luz com ela por meio de nossas interações. Criamos luzes diferentes em qualquer direção em que estivermos, de acordo com os campos com os quais interagimos. O conhecimento do plasma é o conhecimento da criação e a compreensão das interações dos campos intermediários que criam as condições de separação entre o estado da matéria e o estado do plasma ou outro grupo de plasmas. A matéria, ou o tema mais bonito do mundo, é a física, se você a entender. Mas o tema mais bonito do mundo é a interação dos campos magnéticos e seus plasmas. A vida não começa com o estado da matéria. Ela começa com a interação dos campos para criar um plasma, depois a interação dos plasmas cria a física, e em seguida a interação dos dois plasmas da física cria a química, e à medida que você multiplica, se torna biologia, e outras multiplicações se tornam a essência da iluminação da alma. E finalmente, quando um número suficiente de almas interage e trabalha em conjunto, elas se tornam a alma do Criador. Isso é o que foi dito do começo ao fim. Precisamos entender a totalidade e a beleza da criação. E temos que entender o amor, porque somos parte desse amor. Nós criamos essa alma e essa alma somos nós. Ela é criada dentro de nós. Essa é a mudança no conhecimento em que a humanidade está entrando. Por meio de sua simplicidade, isso pode ser claramente compreendido. Se não nos manifestarmos no estado da matéria, permaneceremos no estado de plasma da existência e não poderemos confirmar nada ou nossa existência, porque somos apenas campos do universo que não viajam para lugar algum. Mas se interagirmos e criarmos outro plasma, poderemos confirmar a existência de outro plasma. Nessa parte aqui, o ensinamento foi perdido. O áudio do Sr. Cash ficou ruim nessa parte. O Sr. Cash continua e diz: se vocês, buscadores de conhecimento, entenderam os últimos 5 minutos de ensino, então vocês têm a chave para o mundo da criação. E isso será a melhor coisa para todos nós. Pergunta para o Sr. Cash: a inteligência significa a capacidade de equilibrar os próprios campos e é possível criar mais forças de campo por meio da força de seu próprio campo e interagir com outros plasmas? Sr. Cash responde: o que a inteligência tem a ver com a totalidade? Ou queremos dizer inteligência, o que chamamos de iluminação? Depende de quanto disso entendemos e o quanto queremos compreender. E será que temos inteligência suficiente para compreender isso? Então acho que você mesmo encontrará a resposta. Neste planeta não temos o conhecimento de outras criações que vêm por meio da alma. Atualmente o que chamamos de inteligência não tem nada a ver com a alma. E quando formos para outro planeta, já teremos esse conhecimento da cultura e tudo o que precisamos para viver lá, e isso está dentro de nós já. Poderíamos dizer que fomos pré-ensinados sobre aquele planeta antes de chegarmos. Mas como não temos experiência com isso na Terra neste momento, isso não tem significado para nós agora. Às vezes chamamos isso de déjà vu e dizemos que já estivemos aqui antes. Será que isso é uma iluminação com o conhecimento do presente? O Sr. Cash deu um exemplo de uma buscadora de conhecimento que veio e disse que não se sentia bem, que havia algo errado e que seria um dia ruim. E foi um dia ruim para ela. Será que a alma dela sabia que seria um dia ruim, mas a fisicalidade não estava ciente disso? De certa forma, a alma estava dizendo previamente o que ela mesma faria naquele dia. Ela estava planejando ir à festa por conta própria, então o tempo confirmou de forma física o que ela disse por meio das emoções. Isso foi a iluminação da alma? De certa forma, você planeja ir a uma festa e vai usar esse tipo de vestido e se comportar assim. Então a alma faz seu trabalho de pré-definir tudo e reunir as coisas. Mas a fisicalidade não tinha a menor ideia disso. De certa forma, é um sonho que você assistiu antes e a fisicalidade não sabia que a alma iria seguir esse caminho. E as almas já sabiam qual seria o resultado, porque é isso que deveria ser. A fisicalidade é uma representação da alma, cria emoção e, por meio dela, cria uma condição para que as outras almas interajam e respondam. Qual será essa resposta? Será que isso teria criado a próxima geração de discípulos? Porque as almas deles estavam, de alguma forma, envolvidas nisso. E isso tinha que ser feito. Se, em vez de olharmos para isso através da dimensão física, olharmos para a mesma situação através da alma e das interações de campo, isso terá um significado totalmente diferente, uma compreensão diferente e um propósito diferente também. Ele deu o exemplo de um buscador de conhecimento que não sabia o que a alma obrigaria a fazer na festa. Talvez a sua malícia tenha feito com que as outras almas se juntassem a ele e então criassem uma nova situação. Isso é ser iluminado para o que vai acontecer ou é algo pré-definido? Ou foi acordado entre as almas que estão coletivamente envolvidas com o trabalho dessa alma? Que todas elas façam isso, e o resultado assim será o que precisa ser. E com isso você encontrará liberdade, porque realizou os desejos da sua alma, mas sua fisicalidade ignorava totalmente isso, e tem que aceitar quando ela é colocada nessa posição. Quantas vezes você já disse a si mesmo: por que eu fiz isso? Isso não é o meu caráter. É uma mudança de posição. Foi a sua alma que criou essa condição e a fisicalidade teve que executar isso, porque as outras almas planejaram tudo para mostrar esse tipo de reação do que você fez por meio da fisicalidade. Talvez o que ele quisesse dizer aqui, Sr. Cash, fosse que as almas estavam equilibrando as ações que você cometeu na fisicalidade. Continuando, quando você entender tudo isso, verá a vida de forma diferente. Então você não dirá: Não sei porque eu fiz isso, não entendo, isso não faz parte do meu caráter. É assim que as almas fazem acordos umas com as outras. Não importa qual seja o seu caráter, e você terá que fazer isso. Veremos isso acontecer lindamente na reunião dos embaixadores de 11 de novembro. Muitos de vocês que participaram ficarão chocados com o que está por vir, com o que será inspirado e com o que trará mudança. Será o mesmo para a paz mundial que estamos estabelecendo por meio das negociações com os embaixadores durante a conferência. Tentaremos quebrar o gelo por meio da interação com as almas e estabelecer uma nova condição. Será interessante ver como e onde e a maneira como nos moveremos. Nossas almas estão pré-definidas para fazer isso e nós estamos lá para realizar isso na fisicalidade. Então veremos o que as outras fisicalidades farão e o que moverá suas almas para uma nova dimensão. Será isso a iluminação? Ou é a educação da alma? Ou faz parte de nós aprendermos sobre nós mesmos e estarmos em ambas as dimensões? É muito interessante se você entender isso. Será interessante observar a nós mesmos sendo um peão no jogo das almas. E achávamos que estávamos apenas preparando o jogo para que as almas interagissem, quando, na verdade, estamos sendo colocados em jogo pelas almas para realizar na fisicalidade as coisas que temos que fazer para mudar a dimensão da existência para a vida aqui na Terra. Gostaria de sugerir algo enquanto estamos falando sobre esse assunto. Gostaria que os buscadores de conhecimento que participarão da reunião dos embaixadores escrevessem seus desejos em vários pedaços de papel, mas sem nome, e os entregassem aos embaixadores ou até mesmo a outros buscadores de conhecimento que encontrarem. Então esperaremos e veremos o que acontece com seu desejo. Muitos de vocês podem escrever desejo a paz mundial, mas você também pode ir um pouco além. Eu lhe dou tudo o possível para que você possa criar as condições de paz para si mesmo e para aqueles que você representa. Essa será a imagem que eles receberão como presente, porque você dá uma alma a eles e os ilumina. Isso trará muita iluminação. Pergunta ao Sr. Cat: se entrar nos campos magnéticos para viajar é como dirigir um carro na autoestrada, haveria engarrafamentos ou condicionamentos? Sr. Cat responde: pegue alguns ímãs, coloque-os em uma mesa e empurre-os, então você verá a resposta. É preferível usar bolas de ímã e veja se há um congestionamento ali. Todos os ímãs devem se posicionar em uma grave entre si, a menos que você sofra um acidente onde há uma nova alma mais forte. Se mantiver o padrão de vida, não deve haver congestionamento. Vemos o congestionamento de estrelas e galáxias? Magneticamente elas se posicionam umas com as outras. Mesmo que sejam espremidas, elas ainda têm um espaço entre si. Pergunta para o Sr. Cash: o subconsciente e a alma da fisicalidade são a mesma coisa? E como interagimos com eles de modo que possam nos ajudar em algo na vida física? Sr. Cash responde: subconsciente significa interação da alma do homem ou da alma da fisicalidade? Não pode haver algo por si só que você chama de subconsciente se não estiver interagindo com outra coisa para criar essa dimensão. O subconsciente é a interação dos campos da fisicalidade e da alma da fisicalidade? É o que chamamos de alma da fisicalidade ou espírito? Já expliquei isso antes, que temos dois tipos de emoções. Uma emoção é a interação dos campos da fisicalidade com a alma da fisicalidade, e a outra é a interação entre a alma da fisicalidade e a alma do homem. Mas há também uma terceira, que é a interação dos campos da fisicalidade com a alma do homem. A terceira pode ser vista quando, por exemplo, você está parado em um semáforo e de repente se vê puxado para trás para se salvar do carro que se aproxima. A alma da fisicalidade e a fisicalidade estavam dormindo, mas a alma do homem protege a fisicalidade interagindo com ela e sobrepondo-se sobre a alma da fisicalidade. Então você descobre que não existe uma resposta para esse tipo de interações complexas, porque isso é o que chamamos de emoções. Essa é novamente a história de dois campos interagindo para criar a massa e o peso. Quando a alma do homem e a alma da fisicalidade interagem, elas criam emoções. Ao mesmo tempo, a alma da fisicalidade e a fisicalidade também criam emoções. Então, o que a interação entre essas duas emoções cria? É o subconsciente? Será que é uma interação de campo mais purificada de uma ordem superior que entende o que está acontecendo e sabe o que a alma vai fazer? Ou é a alma da fisicalidade que está ciente do que está acontecendo? Quando você fala sobre essas coisas, você tem que trabalhar sem preconceito de certas ideias e entender que toda interação cria outra interação. Então essa interação interage de volta com o que a criou. É por isso que dizemos, eu sou o começo e o fim, porque eu sou criado a partir de minhas próprias criações. Pergunta para o Sr. Cash. Quando temos pensamentos alinhados com emoções fortes, o subconsciente cria coisas em nossa vida física? Por favor, explique a relação entre isso e a alma. Sr. Cash responde. Já respondi isso. Alguma outra pergunta? Pergunta para o Sr. Cash. Podemos criar novas plantas usando a biologia plasmática? Sr. Cash responde. Sim, por que não? Mas você tem que entender tudo sobre a planta. Não chamamos isso de modificação plasmática, ao invés disso é uma criação por si só. Pergunta para o Sr. Cash. Os aplicativos de energia de plasma melhorarão a vida das pessoas em todos os aspectos? Nessa pergunta aqui o Rick entendeu errado e levou a pergunta para as aplicações da energia de plasma e não para os aplicativos de telefone sobre os quais o Sr. Cash já falou muito. E o Sr. Cash responde. Claro que sim, estamos dominando sua aplicação. Nossos buscadores de conhecimento têm muito conhecimento sobre o plasma e podem usá-lo para o bem-estar. Eles sabem tudo tanto quanto eu. E algo que é impossível no mundo do bem-estar acontece com a pessoa que precisa de ajuda em questão de minutos. Não é que os buscadores de conhecimento sejam diferentes de mim em termos de conhecimento, mas eu entendo mais sobre as interações dos campos e as condições necessárias para interagir com os campos. Essa é a única diferença. Isso virá com a experiência. Às vezes não é preciso fazer nada, mas é preciso saber como e onde interagir com os campos. 30 dias após o acidente, quando Naomi estava no hospital, eu estava do lado de fora do quarto olhando pela janela de vidro. Foi somente por meio de pensamentos e interação da alma que fiz com que os braços e as pernas dela se movessem e começassem a dançar. Havia de 10 a 20 pessoas testemunhando o fato. Giovanni, o pai dela, estava em pé na parte superior da cama. Não precisei fazer nada. Eu não precisei ir até lá e fazer algo. É apenas minha conexão com a alma. E é a alma que move a fisicalidade. Somos mestres nisso, mas não abusamos. Com um estalar de dedos ou com um pensamento, eu posso fazer com que todos os presidentes assinem a paz mundial e o desarmamento sem dizer nada a eles. Mas então o que faremos com os generais e todos aqueles que trabalham nos exércitos e fabricam as armas para eles? Portanto, temos que ensinar o homem a ser pacífico para que ele não queira mais fabricar armas. Não importa quem seja o presidente ou a nação, a estrela ou o planeta. Essa é a diferença. E vocês precisam entender isso. Como eu sempre disse, neste ciclo, não seremos mágicos. Estamos ensinando vocês a entender a mágica. Então ninguém poderá magicá-lo. Pergunta para o Sr. Cash. As almas da humanidade após a morte ou transmutação entram no fluxo dos campos magnéticos entre os polos da Terra, tornam-se parte do processo de criação dos campos Magrav e da inércia do planeta? E então elas continuam a participar da criação de outras partes do universo pelo mesmo processo? Sr. Cash responde. Tudo está conectado a tudo mais, mas você tem que encontrar o caminho. Pergunta para o Sr. Cash, qual é a razão pela qual a alma está se escondendo da fisicalidade? Por que o Criador não se mostra diante de sua criação? Sr. Cash responde, ele se mostra, mas o homem está cego para isso. Ele chama isso de sonho. Pergunta para o Sr. Cash, no último workshop de buscadores de conhecimento, você falou brevemente sobre o Ganges dos Ganges. Poderia falar mais sobre isso, nos dar algumas aplicações sobre o que podemos fazer com os Ganges dos Ganges? Sr. Cash responde, já ensinamos muito sobre isso no passado e vocês podem fazer muita coisa com isso. Há um estágio que você pode ir ainda mais longe, fazer os ganhos dos ganhos dos ganhos. Mas você precisa entender como criar uma condição para que ele seja criado. Isso tem muitas aplicações. De certa forma, os buscadores de conhecimento não querem entender isso, porque é um pouco longe demais. Como você pode entender que algo acontece quando não há nada lá? Nessa parte aqui, acho que o Sr. Cash quer dizer que você está obtendo algo apenas dos campos e você tem que saber que está lá porque você não será capaz de ver nada, na verdade. O Sr. Cash continua, a aplicação disso é a elevação da alma ou do entendimento. Mas tem que ser de maneira correta e, ao mesmo tempo, a alma tem que estar pronta para aceitar isso. Você pode levar um cavalo à água, mas nunca conseguirá fazê-lo beber. E essa é a chave para a existência do homem. Se você entender isso, então você entende a totalidade da criação. Essa parte do workshop, alguém trouxe uma pergunta médica. O Sr. Cash diz: não traga perguntas médicas. Então, próxima pergunta e pergunta para o Sr. Cash é a seguinte: então não há limites para servir à criação, para criar essa inércia em si mesmo para a expansão da alma. As crianças não estariam fazendo isso o tempo todo porque são iluminadas pelas menores coisas da vida, mas simplesmente não sabem o que está acontecendo. Elas podem acordar enquanto estão dormindo e voar em uma luz branca. Pergunta para o Sr. Cash: gostaria de saber se o Gans dos Gans é um pensamento ou um pensar. O Sr. Cash responde: de certa forma poderia ser, se você explicar dessa forma. Pergunta para o Sr. Cash: você poderia falar um pouco mais sobre como conter os Gans de nêutrons? Sr. Cash responde: por favor, vá ao centro do reator nuclear de Fukushima. Eles precisam disso e podem ajudá-lo bastante. Eles podem conter tudo lá dentro. Antes de mais nada, você entende o que é um Gans de nêutrons? O simples fato de falar a palavra não significa que você possa fazê-lo. Eu queria terminar em menos de 2 horas hoje e meu desejo se tornou realidade. Começaremos na segunda-feira de manhã em Manchester. Como é tradição na Fundação Cash, no último dia da conferência teremos a última ceia e todos comeremos juntos. Por favor, venha sem expectativas e com a mente limpa e vamos ver o que você pode levar de volta com você. Porque o que você levar consigo será muito elevado quando nos encontrarmos em Londres. Então veremos o próximo ciclo. O que você reúne como energia na reunião dos embaixadores em Londres vem daqueles que participaram da conferência de 5 dias an anterior a ela. Isso é para criar condições de paz e elevação da alma dos líderes mundiais. Sabemos que o nível da alma de muitos nossos líderes não é tão bom assim. Tentaremos elevá-los. Aqueles que se inscreveram para a sessão de voo de agosto para ter uma experiência particular com o sistema e fazer um gráfico pessoal sobre a condição de suas almas receberão e-mails em breve. Vocês poderão ver a estrutura de suas almas e como a fisicalidade, a alma da fisicalidade e a alma do homem interagem entre si. A máquina não mente. É o homem que sempre mente para si mesmo. Muito obrigado por hoje. Esse é o fim desse índice rápido do workshop número 499.